Qual a autonomia? 2 horas e 10. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, chama pronto, ponto de espera da 1-0, altímetro 1-0 no 9. Autorizado, pátio Índia Alfa, chamando no ponto de espera da 1-0-3-1-5-2, ajuste 1-0 no 9. O nome é 06 para pushback, acionamento gate 5, bom dia. Bom, nome é 06, bom dia, no gate 05, após a passagem de tráfego da TAM retaguarda, puxa, TAM, chama táxi. Chamada táxi, após o tango, nome é 06. O 17 no 4 para pushback, acionamento no 01. O Gol no 7 no 4 no 01, após o TAM passar retaguarda, autorizado, chama táxi. Que é bom, tá? Chamada, para iniciar, vai chamar táxi, 7 no guarda Gol. Torre ao 606, dá pra pedir pro Infraero me desconectar o fim? Já tô solicitando. Obrigadinho, querido. Solicitado. Obrigado, querido. O EV6746, o portão do céu vai ser o 05. Assim que a aeronave da Gol puxar e livrar, Juliette, o ingresso pro 05. Sem estresse, guardando o colega, depois quando ele livrar a gente prossegue pro 05. Então até lá na sua escuta, muitíssimo obrigado e uma ótima noite, o 6746. Obrigado, senhor também. Obrigado. Vai ter que esperar um pouquinho, rapaz, da breve não chegou, tá? Ah, sem estresse não, sem problema. Ele tá correndo atrás de uma tartaruga. Vamos ver se ele consegue pegar. Que burro, bicho! Ixi! Número 3152, tá pra passar no 0. 3152, a linha decola no 0, vento 1,40 graus, 1,29. A linha decola cabeceira no 0, 3152. Gente. 152, decolou 0400, controle 1208. 1208, boa, 3152. Boa noite. Salvador, 3152. 3152, sobe 330, sai da Pouca, transição Maracaju, Vila. Pouca, Aracaju, sobe 330, 3152. Salve, Salvador, voo 714 para o táxi com 1-1-0 a bordo, 2 horas e 20 minutos de autonomia, autônomo do Recife. 1714, táxi à direita, Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera da 1-0, altímetro 1-0 no 9. Ok, direita Alfa, chamada pronto, chamada pronto, voo 1714. 1994 para o ponto de espera de acionamento. 1994, portão 03, paciente, mantém a escuta e aguarda. E aí pessoal, bom voo, até a praia. Solo, voo no 994. Prossiga. Pode esperar na presente posição? Pode, chama a pushback. Voo 1794, pronto, ponto para 1-0. 1794, ali em decola, pistão no 0, pentou no 50 graus, 1-0-9. E ali decola, dá 1-0, vou 1-7, boa. Torre Salvador, muito boa noite, é o gol 1896, informação Charlie. Boa noite, 96, João Pessoa, tô ciente, aguarda cópia. O boa nome é zeramente, deixa eu táxi. Agora, só falta a gente descobrir quanto tem a bordo, que são 105. Autonomia de 4 horas e 30, até na Fortaleza. Ciente, táxi em frente, pátio, índia, alfa. Ponto de espera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0-9. Comer 19 em frente, pátio Índia Alfa, chamada pronto na 10, voo 1-0-6. Voo 994, após a passagem de tráfego da companhia retaguarda, autorizado para o pushback, chama táxi. Confirme, está autorizado para o trip 3317. 96. 94, após a passagem de tráfego da companhia retaguarda, autorizado para o pushback, chama táxi. 94, gol 1896 na escuta? Na sua escuta, prossiga. Autorizado para João Pessoa, 370, perisque 58. Decola da pistão 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5510. Autorizou João Pessoa, 370, perisque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda, Puca, Aracaju. 208, controle no transponder 5510, gol 1896. Tá correto, chama o pushback acionamento. Vai chamar. Trip 5317 para pushback e acionamento, portão 2. 5317, portão 2, estou ciente, mantenha escuta e aguarde. Tem um tráfego puxando no setor. Cliente, existe a possibilidade de fazer simultâneo? Gol 1714, decolou 04, controle 1208. 1714, copia a torre. 1317, na posição que está agora, não vai dar porque o tráfego está no 03, ele teria que puxar com a cauda para o pátio 13, ficaria como número 2. E o tráfego já está esperando outro avião que passou a retaguarda. Pode acionar na posição e chamar para a posterior pushback. Está ciente, então. Vai iniciar acionamento e pede pushback. Ciente. 606, próximo e pronto. 606, autorizado decolagem 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2-9. A linha de decola, gol, no 606. Gol 1-7-4 na escuta da torre. Prossiga, 994. Gol corrigindo, Gol no 7, 1, 4, não escuta? 4, considera. Ah, não, pode. Chama o centro Recife agora, 12685, alterna 12545. 2685, 2545. No 606, decolou 07, controle 1208. 08, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Gol 1606, bom dia. 1606, bom dia. Corrija o transponder para 5512. Sobe 390, sai da boca, vigilância. 5512, no perfil da saída, o Gol 1606. No 994, sua pedido 171, 1230 de autonomia, alterna Salvador, perícia táxi. 171-1230 Campinas, é isso? Não, Salvador. Salvador. Corrigindo. Bolo 994, táxi autorizado. Bate 1 no Índia Alfa, ponte 0-0, chama pronto. Altímetro 0-9. Bate 1 no Alfa, traço Índia Alfa, o Gol no 994. Tipo 5-3-1-7, após o tráfego da Gol, livrar a retaguarda, puxa, corrigindo. Autorizado pushback, chama táxi. Após o Gol, autorizado pushback, acionamento, tipo 5-3-1-7. Gol 896, puxa acionamento, gate 4. 896, portão 04, paciente, número 1, mantém escuta e aguarda. Sua escuta, 896. Voo no 994, pela sua atmosfera. 994, autorizado decolagem 10, vento 140 graus, 159. Limpa a linhagem de decolagem da 10994. No 714, chama Recife agora, 12685, alterna 12545. Copiou o controle? 24. No 714, chama Recife 12685, alterna 12545. 245, boa, obrigado, senhor. Boa noite. Boa. Taxa 35317 com 102 POB, 4 e 10, alterna São Luís. Trip 5317, taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 1099. Via Índia, chama pronto no ponto de espera, trip 5317. Bom, no 896, 045, trip, livrar a retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Após o trip, inicia, chama para o táxi, no 896. Salvador, bom dia, tá na 3286. 286, desce para 2019 na chegada maré. 2019, chegada maré, só informa que perdeu o contato com o C3. Pronto no ponto de espera, 35317. 5317, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, 35317. Nove-nove-quatro, decoloso no 3, controle 1208. Nove-nove-quatro, copiou. Nove-nove-quatro, é a torre. Vai chamar o controle Salvador 208, gol na 994. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até. Controle Salvador, boa noite, gol na 994. Boa noite, 94, Pulca, transição Aracaju 350, mesmo. Pulca, Aracaju 350, gol na 994. Iniciando 5317. Meia zero meia, chama Recife agora, 12685, alterna 12545, no 606. 125, 12685, 12545, bom dia. a bordo, 3 e 9, Fortaleza. Táxi à direita, autorizado, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0, 1-9. Direita, Índia Alfa, chama pronto, no ponto de espera da 1-0, voo 1-8-9-6. Possibilidade após Mari, voar direto do Nascimento, até uma formação bem à esquerda da posição etapa. Autorizado. Obrigado. Patrulha voa na 994, solicita voar na proa 055 por aproximadamente 15 milhas à direita da formação. 55, 15 milhas após Jamo. Após Jamo, obrigado. Voa na 994. Está a próxima ponto de espera da 1-0, voo 1-8-9-6. 1-8-9-6, autorizado decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Decolagem autorizada 1-0, voo 1-8-9-6. Diga, coro 1-9-4. Controle Salvador, trip 5317, pode aproar Momo? Autorizado, Cogbo. Cogbo, grato, 5317. Metro 96, decolou 1-6, controle 1-2, corrigindo, decolou 1-9, controle 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, voo 1-8-9-6. Meia sobe 370, pouca vigilância. 370, Puka, 1-8-9-6. Gol no 994, chama agora o centro Recife no 26, decimal 85. 2-6-5, 994, boa noite, amigo. Boa noite. Controle Salvador, tá 3520, informação Charlie. 3520, voa posição Mari, desce até o 50. Descendo ao 50, o tá 3520, voa do Mari. 896, solicitação do centro voa João Pessoa. Na proa de João Pessoa, 896. Dona, está autorizado pelo 3286? Autorizado, reporta estabilizado final 3286. Reporta estabilizado, 3286. Chama Recife agora, 12685. 12685, 5307. Bom dia. Bom dia. Realizou 3286. 86, torre 118.